Capítulo 18. A ajuda que vem de dentro. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Vamos observar algumas coisas que Jesus disse sobre o Espírito Santo em João 16, 13. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai guiá-lo, orientá-lo, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo fala. Aquilo que ele ouvir Deus falando, aquilo que ele ouvir Jesus falando, falará seu Espírito. Onde ele está? Ele está em seu Espírito, e é lá que ele fala. Ele não fala em algum lugar no ar, ele fala no interior. O Espírito Santo passa a mensagem de Deus para o seu espírito, tanto por meio do testemunho interior, como da voz mansa e suave, a voz da sua consciência, como pela voz interior, cheia de autoridade, a do Espírito Santo, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu não acredito que isso signifique apenas que o Espírito Santo nos mostrará a respeito dos eventos futuros registrados na Palavra de Deus. Também significa que o Espírito Santo mostrará as coisas que estão por vir. Na minha vida, por exemplo, nunca houve uma morte na família que eu não soubesse antecipadamente. Soube 2 anos antes que meu sogro morreria, de maneira que comecei a preparar a minha esposa. Ela era filha única e muito próxima de seu pai, praticamente o bebê da família. Eu sabia que seria muito difícil para ela, então comecei a tratar disso com ela. Querida, você sabe que o Sr. Holker já está ficando velho. Então, durante os 2 anos seguintes, eu deixei uma palavra aqui e outra acolá para prepará-la. Eu estava fora em uma reunião quando o telefonema veio. Após o culto da noite, eu estava no hotel. O telefone tocou. Algo em mim disse, é para você. É sobre o que você já vem falando há 2 anos. 28 dias depois, ele já estava no céu. Você não é pego de surpresa quando sabe coisas à frente do tempo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo lhe ensinará. Ele trará todas as coisas à sua lembrança. As pessoas me perguntam com que frequência, como eu me lembro das coisas. Certa vez, pude citar 3/4 do Novo Testamento. Como você memoriza textos bíblicos? Eu sempre respondo. Eu nunca memorizei uma passagem na minha vida. Eu não sei nada sobre memorização. Suponho que você possa desenvolver a sua mente se trabalhar nela. Mas eu apenas começo a falar e aquilo surge dentro de mim. O Espírito Santo traz a minha lembrança. Ele está dentro de mim. O Espírito Santo lhe mostrará as coisas por vir e trará coisas à sua lembrança, se você aprender a cooperar com Ele.